Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus, e vamos continuar a leitura do nosso livro, A Resolução de Toda Mulher, livro escrito por Priscila Schiller, leitura autorizada pela BV Books, Editoração das Artes, Estúdio Quarto, Arte Designer. Hoje começaremos nosso primeiro capítulo, Eis Quem Eu Sou. Cada parte conta. Este será um ótimo ano para você, minha amiga. 36 é uma ótima idade, 36. Era final de dezembro e essa era a idade que eu faria. Eu me sentei à mesa com uma amiga que há muito havia passado durante aquela fase da vida e vi seus olhos castanhos brilharem com um tom de uma recordação eufórica. Eu não sei porquê, mas algo que ela disse mexeu comigo. Talvez tenha sido o jeito que ela falou ou a expressão nos seus olhos enquanto me olhava. Talvez tenha sido o sorriso no canto de seus pequenos lábios. Enfim, seja o que for, aquilo me tocou, chamou minha atenção e ficou guardado em minha mente e no meu coração. Eu comecei a pensar no meu aniversário pela perspectiva dela. Na ocasião, tínhamos conversado sobre os fatos ocorridos em seus 20 anos, sobre as surpresas que surgiram nos seus 30 anos e sobre a estabilidade que segurou as suas mãos graciosamente e acompanhando até os 40. Ela já estava casada há 25 anos, tinha criado três filhos incríveis e tinha passado pelas inesperadas idas e vindas da vida, que a maioria das pessoas à beira dos 50 já enfrentou. Decepcionou-se, viveu alegrias incríveis e naquele momento estava vivendo amizades profundas e uma fé ainda mais profunda. Naquela mesa natalina de restaurante, com um bolo de chocolate derretido delicioso que estávamos vorazmente dividindo, ela deu o suspiro de uma mulher completamente satisfeita, tirou a franja dos olhos, levantou um pouco a cabeça e disse que a fase que eu estava prestes a iniciar era boa e que eu deveria encará-la com expectativas e desfrutar suas bênçãos. Seus filhos estão um pouco mais independentes. O casamento alguns anos mais maduro e o corpo ainda bonito em plena forma. Sim, lembrar-se daquele ano a fez sorrir. Foi bom. E com um simples comentário voltou a comer. Colocou o garfo com a calda de chocolate na boca. Ela não deve ter notado a minha reação, pois não percebeu o impacto de seu comentário, que me bateu como uma forte tacada de um jogador de beisebol girando e arremessando sobre o campo com um movimento abrupto de seu pulso. Ela fez meu coração viajar sobre os campos da culpa. Isso que ela estava sugerindo, insinuando em várias palavras, o modo com a qual ela propôs que eu abordasse essa nova fase da minha vida, era exatamente o oposto do que eu imaginava. Entenda, eu sou do tipo de pessoa que corre à frente, que muitas vezes mal faz uma coisa, já parte para outra. Meu coração e meu corpo nem sempre foram bons em dividir o mesmo espaço. Em vez de desfrutar cada momento, cada ano, cada oportunidade, cada passo da jornada, eu constantemente, ávida para ver o que vem depois, que sempre parece mais excitante do que aquilo que está diante de mim, eu raramente fico satisfeito com a minha situação atual. Um rápido inventário mental revelou os fatos, apresentando-me amplas evidências de que eu não dava atenção a grandes períodos da minha vida. Quando era adolescente, eu corria em direção à vida adulta. Enquanto era universitária solteira, eu mal podia esperar para começar logo um relacionamento estável e fora da faculdade, para de fato começar a minha vida. Assim, com um companheiro amoroso prometido para a vida inteira, desfrutei os primeiros anos de casamento, porém, algum tempo depois, secretamente disfarcei meu descontentamento com o fato de não termos filhos. E quando começaram a vir os filhos, as noites ficaram longas, os dias ainda mais longos, e eu pedi a Deus que a hora de dormir chegasse logo. Estive presente em todos aqueles dias da minha vida, como aluna, esposa, mãe, mulher, e ainda assim eu só conseguia relembrar poucas emoções atreladas a alguns acontecimentos da minha vida. Por quê? Porque eu estava lá, mas não estava realmente lá. E com meus 35 anos chegando ao fim, veio a ideia de que eu também não estava preparada para aquela idade. Ah, eu tinha aproveitado bastante. Não tinha me entregado saboreando, estimando, celebrando e apreciando os únicos 35 anos da minha vida que estavam prestes a acabar e diante de mim apresentava-se mais um ano. Cheio de todas essas coisas, pessoas, acontecimentos, relacionamentos e marcos que seriam únicos na minha experiência de vida. Minha única chance de ser a pessoa que eu seria naquela idade e naquela fase. Durante o ano seguinte, meu marido estaria exatamente assim. Somente por momentos fugazes, meus filhos falariam, olhariam e agiriam exatamente assim. E se eu escolhesse passar rapidamente por eles, na tentativa de evitar as coisas das quais não gostava, eu estaria simultaneamente perdendo aquilo que de fato gostava naquele momento da vida. Eu reconheci que, ao apressar a vida, estive sutilmente desvalorizando as pessoas à minha volta e as experiências nas quais estive envolvida, deixando de apreciar a importância e o significado que elas traziam à minha vida naquele exato momento. Deixando de ser responsável e tratar bem esses presentes que Deus confiou a mim, em vez de desfrutar do privilégio de ser uma bênção para o meu marido, meus filhos, amigos e outros, eu transmiti discretamente a ideia de que queria que eles mudassem rapidamente, que se comportassem em ser qualquer outra pessoa, que se adequassem mais do que eu queria e precisava, apressando-os a fazê-los ir a um lugar onde me fizessem mais feliz. Eu era assim. Sempre olhava para o próximo momento, o próximo mês, o próximo acontecimento, raramente me permitindo o privilégio de participar e acertar completamente os acontecimentos que estavam bem diante de mim naquele dia. E com uma mordida final na sobremesa daquele que foi o encontro mais revelador que já vivi, eu me dei conta de que aquele sentimento tinha o nome, descontentamento. Ele bate à sua porta assim como bateu na minha, ansioso para entrar, se sentir em casa, mas em vez de apenas vir para uma visitinha em raras ocasiões, ele se recusa a ir embora. Espalha suas malas por toda parte e ocupa cada cantinho do espaço que você achava que havia fechado para este odiado intruso. Ele vem, fica e rouba os seus anos, e assim, antes de perceber, você já perdeu as alegrias de sua jornada, o crescimento que vem das lutas contra as dificuldades e a doce e saborosa experiência de criar lembranças. Eu saí do meu transe momentâneo e olhei para o meu prato. Não havia mais nenhuma fatia inteira sobrando. Tinha apenas o resto da calda de chocolate com algumas migalhas de bolo e um pouco de chantilly. Com uma nova resolução, comecei a juntar tudo o que consegui, com o objetivo de deixar para trás nenhuma parte daquela deliciosa experiência. Todo o trabalho duro valeu a pena. O gosto era tão bom quanto da primeira vez. Fico feliz por não ter deixado nada no meu prato e prometi nunca mais perder nada na minha vida. Pense cuidadosamente no que a Bíblia diz sobre contentamento. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. 1 Timóteo 6,6. Tenho, porém, sustento, e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. 1 Timóteo 6,8. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13,5. No que você tem apressado? O que você tem tido pressa de conseguir? Quais foram as fases boas da sua vida que você perdeu na tentativa de apressar mais as mais difíceis? O que você pode fazer diferente hoje para raspar o prato, juntar todas as coisas boas ao seu redor e desfrutar da jornada de sua vida? Deixo vocês com a meditação dessa primeira parte do primeiro capítulo. Beijo, beijo e até amanhã!